Três elementos compõem a música: melodia, harmonia e ritmo. É um ensinamento básico da teoria musical. Melodia, harmonia e ritmo. Assim como Pai, Filho, Espírito Santo. Assim como corpo, alma e espírito. Assim como manhã, tarde e noite. E assim como muitas outras coisas deste universo que não alcançamos, mas que estão baseadas em três posições, em três colunas: direita, esquerda e centro. A Trindade Santa instituiu um padrão, estabeleceu um padrão para as coisas geradas por Deus. Não é esse o nosso assunto, mas eu estou te mostrando como que Deus interfere em todas as coisas. A melodia é a parte mais importante da música, porque a melodia está diretamente ligada ao Espírito. É no Espírito que nós ministramos as coisas. É no Espírito, através da mente, dos pensamentos, e o pensamento é o universo do Espírito dentro do nosso corpo. É através do Espírito que nós podemos ministrar alguma coisa. E se você quer ministrar alguma coisa, você não ministra com harmonia nem com ritmo, você ministra com melodia. Se você quer dizer alguma coisa, se você quer se expressar de alguma forma, você vai usar a melodia. Eu posso tocar aqui uma harmonia. E você não sabe nunca que música eu toquei, o que eu quis dizer. Embora exista um outro universo paralelo em que esta harmonia estabelece uma linha melódica, uma linha de movimentação emocional, só a harmonia não estabelece uma comunicação, uma mensagem. Mas se eu tocar, a melodia comunica alguma coisa. A parte mais importante da música é a melodia. Quando estudamos a música hebraica, a música antiga, nós vemos que não havia necessidade de muitos arranjos, de muita harmonia. E você encontra isso até hoje nas religiões mantras. São melodias. E a melodia, como a parte da música que está relacionada com o Espírito, deve ser priorizada na nossa vida, na nossa igreja, no culto. Em outras palavras, você cantar é o mais importante. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Você melodiar na presença do Senhor é a coisa mais importante para que o teu espírito esteja entrando na presença de Deus. Num culto, ouvirmos mais a melodia do que o restante é mais importante do que qualquer outra coisa. E é com a melodia que você vai comunicar alguma coisa nas regiões celestes. Por isso, quando você for em um culto cantar ao Senhor, cante mesmo. Minha voz não é muito boa. Cante. A sua voz não é boa para os homens, mas se ela é assim, Deus recebe como ela é. E talvez o desafinado para os homens não seja desafinado para Deus. O seu timbre pode não ser o timbre do eu queria cantar como fulano de tal, que voz maravilhosa. Não, irmão, você tem uma voz distinta. Deus deu só a você esse timbre. E esse timbre tem uma ação particular no mundo espiritual que só você vai poder executar. Então, nós precisamos melodiar ao Senhor. Quando Paulo diz assim: mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos. É a lavadeira aqui. Oh, põe aí, filho. Essa aqui já lavei. Isso, deixa para cá. Oh, Jesus. Está melodiando ao Senhor. Ela está permitindo que o seu espírito se mantenha em comunhão com o Espírito de Deus. Por isso Paulo ensinou que nós somos cheios do Espírito Santo quando melodiamos ao Senhor. Você, como músico, como levita de Deus na sua igreja, comece a trabalhar assim. Não chega lá mudando tudo. Não, eu aprendi, tem que ser assim. Não, tem gente que não alcançou isso ainda, mas você já alcançou. Então seja esse instrumento que gera melodias nas regiões celestes. E o Espírito de Deus começa a agir. Segunda parte da música é a harmonia. E a harmonia é a parte da música que está relacionada à emoção, à alma. Melodia, espírito. Harmonia, alma. Mexe conosco. Então, quando colocamos uma harmonia, nossa emoção é envolvida. Quando você vai lá na referência máxima de harmonia, uma orquestra inteira, que coisa bonita, que emocionante que é. Às vezes um trio simples, piano, baixo, bateria, harmonia, deu beleza, deu graça. A harmonia é importante porque Deus quer equilíbrio nesses três fundamentos ou nessas três colunas, mas a harmonia é o que mexe com a nossa alma. Se como ministros de Deus, se como levitas, nós só nos preocupamos com a harmonia, e a gente quer quebrar e quer fazer muito arranjo, quer fazer muita coisa, aí tem que ensaiar muito e quer aprontar demais, a gente tende a ficar só na dimensão da alma. Você emociona as pessoas. Muitos, porque a palavra ainda não dividiu alma e espírito, acham que isso é espírito. Que unção, meu Deus! Nada, foi só uma emoção. Tanto é que você vai embora e fica só na lembrança. Não houve a mudança de vida, impacto do Espírito Santo de Deus. É importante, precisa acontecer, mexe com as nossas emoções, mexe com a nossa alma, mas tem que ser colocada no lugar certo. É muito melhor cantarmos com um piano tocando de fundo do que cantarmos apenas com a voz. É mais gostoso. Se não tiver, não faz falta, porque o importante e o prioritário é melodia. Tanto é que você pode melodiar, irmão. Você não pode fazer harmonias. Não adianta você querer falar assim, não, eu vou cantar aqui cinco notas, fazer umas harmonias. Não adianta, você vai conseguir só uma melodia. É o suficiente para você entrar na presença de Deus. Quando nos ajuntamos para cultuar o Senhor, aí vem um, vem outro, aí é possível a harmonia. E o Espírito de Deus toca nas nossas emoções. Mas o culto não pode começar pela harmonia, pela preocupação harmônica, pela preocupação técnica, porque atinge sua alma e dificilmente romperá a barreira e entrará na dimensão do Espírito. A terceira parte é o ritmo. O ritmo é o elemento da música que mexe com o nosso corpo. Vem em terceiro lugar e realmente tem a terceira posição em importância. Quero apenas frisar que todos os elementos são importantes. Não podemos dizer que a harmonia não é importante. Todos são importantes, mas todos têm que estar no lugar correto. Primeiro vem a melodia, segundo a harmonia e por último o ritmo. Até mesmo numa mixagem, esta deve ser a ordem de prioridades, de volumes. Tem a função dos timbres de uma bateria, dos timbres de uma percussão, tem a função específica de cada timbre, mas esta função ela é secundária em relação à condução de andamento. Não podemos começar um culto baseados no ritmo. Não podemos pensar numa música baseados no ritmo. Não podemos desejar cantar ou fazer alguma coisa por causa do movimento do nosso corpo. Se começamos pelo corpo, se começamos pelo ritmo, dificilmente vamos tocar as emoções. E muito mais dificilmente vamos tocar o espírito. A grande confusão que temos por aí é que muitos produzem uma música, querem cantar alguma coisa, querem gerar um culto, baseados no movimento do corpo, baseados no ritmo, baseados no agito. O ritmo é importante, terá o seu lugar, mas não pode ser o início de todas as coisas, não pode ser a base, a sustentação de uma melodia, de uma música, de um culto, de um louvor. Ele vem complementar. Se começamos com o corpo, ficaremos apenas nessa dimensão física. Se queremos um louvor, se queremos um culto, precisamos começar com a melodia, que é o elemento da música, que liga-se diretamente ao Espírito. Eu estou dizendo que a nossa motivação, o nosso referencial, o nosso caminho não pode ser ritmo, mexer com o corpo, alterar as coisas. Porque se começar no corpo, dificilmente alcançará a alma. Aí na hora que for para mexer com a alma, na hora que parar aquele agito todo e entrar numa música que alguns chamam assim, não, agora vamos entrar em adoração. Na hora que for para isso, a pessoa senta. Aí fica lá. Não consegue mais. O espírito, então, nem se fala. Se começou lá no corpo, na carne, dificilmente vai chegar no espírito. Vai ser necessário o Senhor passar uma rasteira, jogar no chão, permitir uma tribulação, permitir uma situação árdua que o sujeito vai lá para o chão e ele não quer saber mais de ritmo, ele não quer saber mais de harmonia, ele começa só a melodiar. Senhor Deus, tenha misericórdia, Senhor. Aí ele canta. Aí ele começa a melodiar. Aí Deus começa a agir. Mas você não precisa esperar uma situação como essa para começar a cultuar o Senhor no seu espírito. Por isso Jesus disse, os verdadeiros adoradores adoram, não é em alma e nem em corpo, é em espírito. Significa que eu preciso começar melodiando ao Senhor. E não assistindo, e não dançando, e não me emocionando com a banda, com os arranjos, mas melodiando ao Senhor. Para eu melodiar ao Senhor, eu tenho que ter o que dizer a Ele. Para eu melodiar ao Senhor, eu preciso ter subsídio. Eu preciso ter experiências com o Senhor para ter o que dizer a Ele. É o que o Cláudio Claro disse ontem. Aquelas expressões que você pode ligar a FM da cidade e copiar de algumas músicas, copia de algumas músicas, só põe Deus no lugar ou tira Minha Amada e deixa em branco, vai funcionar do mesmo jeito. Esse tipo de letra, não, eu quero letras que são fruto, são expressões da minha realidade com Deus. Primeiro Deus deu a música, o Senhor é quem produziu a música, vocês vão ter aqui a apostila, vocês vão levar para casa para que possam estudar e meditar em todos. Uma coisa interessante que não posso pular aqui, a música foi produzida por Deus. Deus deu a Lúcifer a música para o louvor, para a glória, para a adoração, para o culto. E a música tem um poder sobrenatural. A música não é uma arte, a música não é um hobby, a música não é um entretenimento, a música é um elemento divino para ministração no mundo espiritual.